Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica. Sejam bem-vindos a mais uma edição, aqui com vocês, com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual, a Lever, que está há 15 anos no ar, levando para vocês aí os temas da espiritualidade, do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Desde 1996 estamos levando para vocês dezenas e dezenas de palestras, vídeos e centenas de textos. Não deixem de conhecer a Lever. E nesta fase do nosso programa, ouvintes, nós estamos levando para vocês temas que visam abordar as ciências e as tradições ocultas, usando como base o livro do grande ocultista canadense, mas que se radicou nos Estados Unidos durante toda a sua vida, o Manly Hall. É baseado na sua obra que nós vamos trazer mais um tópico importantíssimo no dia de hoje para a nossa cultura esotérica. Nós vamos falar hoje sobre os mistérios de Eleusis. Esperamos durante esse programa cobrir aí toda a menção que há no livro A Sabedoria Secreta das Idades, de Manly Hall, a respeito dos mistérios de Eleusis que aconteciam e aconteceram na Grécia. E como sempre, ouvintes, nós trazemos essa temática para vocês, buscando sempre levar um conhecimento das coisas mais profundas, daquilo que realmente eleva o ser humano acima do nível comum, pois todos nós, ouvintes, estamos buscando uma coisa profunda. E essa coisa profunda os antigos chamavam de iniciação. A iniciação, ouvintes, é o tema dessa noite também, nesse nosso programa. E fundamentalmente, o que é ser iniciado? O que é a iniciação? É, ouvintes, começar dentro de um novo estágio da vida, um novo nível de percepção. Então, homens e mulheres na antiguidade e nos dias atuais buscam a iniciação. É um tema recorrente que nós vamos estar abordando aqui com vocês, e muitos daqueles que me ouvem já são iniciados. Eu só conheci alguns poucos que, como o meu primeiro bispo, que dizia que ele era acabado, né? Ele era o único acabado, porque tinha se transformado em bispo. Nós éramos apenas iniciados. Mas, obviamente, que era uma brincadeira dele. Todos aqueles que foram ordenados em ordens religiosas, que foram iniciados nos mistérios da maçonaria, da Rosa Cruz, que buscaram os mistérios em sociedades secretas, e aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer verdadeiros mestres de sabedoria, entraram por essa porta. E os mistérios de Eleusis, que são mencionados no terceiro capítulo do livro A Sabedoria Secreta das Idades, do Manly Hall, também eram mistérios que visavam levar o ser humano até o nível do autoconhecimento mais profundo. Pois aquelas paragens da Grécia, onde aconteceram os mistérios de Eleusis, hoje deles só restam ruínas, mas o que se sabe é que milhares e milhares de homens e mulheres Inclusive crianças e adolescentes passaram por aqueles mistérios. E nos dias de hoje, quando a arqueologia e quando os turistas lá prescrutam estas ruínas, o que eles encontram são apenas cavernas, muitas colunas, a maioria delas já destruídas, e inscrições enigmáticas nas paredes daqueles templos que outrora recebiam tantos e tantos visitantes e que foram palco realmente de iniciação. E a iniciação, ela tem níveis, né? Nesse nível onde milhares de pessoas participaram da iniciação, são chamados os mistérios menores. São representações artísticas, teatrais, são encenações que transmitem os mistérios. E mistérios, nós já dissemos aqui em várias oportunidades no nosso programa, tem esse nome não pelo fato de serem coisas secretas, coisas misteriosas. Os mistérios são um conjunto de conhecimentos que levam o ser humano a se interiorizar, pois a verdade, queridos ouvintes e espectadores, já está dentro do ser humano. O que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas se lembrem, se recordem da sua sabedoria intrínseca, pois ninguém pode realmente inculcar algum conhecimento de fora para dentro numa pessoa, pois realmente, se não houvesse essa sabedoria já dentro do ser humano, não seria possível realmente a iniciação, pois as iniciações têm os seus mistérios. E uma das origens da palavra mistério é o verbo muon, que significa fechar, cerrar a boca. Fechando a boca e vendo as representações, as encenações dos mistérios, o indivíduo então atingia percepções interiores. Para muitos, apenas no nível simbólico. Para outros, eram energias, eram esclarecimentos que levavam realmente a pessoa a um grande autoconhecimento. Mas vamos aqui ao texto do livro do Manly Hall, A Sabedoria Oculta das Idades, quando ele nos diz aqui: o mais famoso dos antigos mistérios religiosos foram aqueles de Eleusis, na Grécia, cujos ritos eram celebrados a cada 5 anos na cidade de Eleusis para homenagear Ceres, a deusa Ceres, que também é conhecida por Deméter, por Rea ou por Ísis, e também e comemorava a sua filha, Perséfone. E os iniciados das escolas, ou da escola de mistério de Eleusis, né, eram muito famosos por toda a Grécia, e pois esses mistérios tinham uma grande beleza nos seus conceitos filosóficos e nos altos padrões de moralidade que eles demonstravam nas suas vidas cotidianas, esses iniciados. E por causa da sua excelência, esses mistérios se espalharam por Roma, chegando até mais tarde a Grã-Bretanha, e muito mais distante do que o seu sítio de origem. E esses mistérios que ocorriam a cada 5 anos tinham lá as suas características. E os mistérios de Eleusis, que foram assim nomeados para a comunidade ática, onde os dramas sagrados foram representados pela primeira vez, se acredita que eles foram fundados por Eumolpus em cerca de 1400 anos antes de Cristo, 14 séculos antes de Cristo, e através do sistema platônico de filosofia, os seus princípios foram preservados até os tempos modernos, pois com certeza Platão foi um iniciado dos mistérios de Eleusis. Aliás, se reclamava que na figura de Sócrates e do que Platão falava sobre Sócrates, ele havia colocado muitos dos mistérios que obviamente eram vedados, né, se contar a respeito deles. Nos seus escritos, Platão teria divulgado alguma coisa. E os ritos de Eleusis, com suas interpretações místicas dos mais preciosos segredos da natureza, ofuscaram as civilizações do seu tempo e gradualmente absorveram muitas escolas mais pequenas, incorporando seus sistemas de informação que acabaram também fazendo parte do conhecimento das escolas de mistério chamadas de Eleusinas. O escritor Hector vê nos mistérios de Ceres e Baco uma metamorfose dos ritos de Ísis e Osíris, e há todos os motivos para acreditar que todas as escolas assim chamadas secretas do mundo antigo eram ramos de uma mesma árvore filosófica que tinha a sua raiz no céu e seus ramos sobre a terra. É como o espírito do homem, que é uma causa invisível, mas sempre presente nos veículos objetivos da sua expressão. Isso realmente tem lá a sua verdade, pois Madame Blavatsky muito escreveu a esse respeito, de que os sábios da antiguidade possuíam uma língua comum dos mistérios, né, que se expressavam de acordo com cada país, com cada cultura, mas haviam mitos, haviam símbolos que eram comuns a todos os sistemas, apesar de estarem distantes no mundo uns dos outros, ou distantes também no tempo. Então esses mistérios eram canais através do qual, através dos quais esta luz filosófica era divulgada, e seus iniciados que resplandeciam com seu conhecimento, né, e compreensão intelectual e espiritual, eram então o produto, a frutificação perfeita da árvore divina, dando testemunho perante o mundo material da fonte recôndita da luz e da verdade, pois realmente os grandes homens e mulheres do passado realmente foram iniciados dessas escolas de mistério, que estavam no Egito, estavam na Grécia, estavam em Roma e hoje estão espalhadas por todo o mundo, pois nós estamos estudando esse tema exatamente para percebermos há quanto tempo está disseminado o conhecimento dos mistérios pelo mundo. E esses mistérios de Eleusis se dividiam, né, em mistérios menores e em mistérios maiores. E de acordo com James Gardner, Os mistérios menores eram celebrados na primavera, provavelmente próximo ao equinócio vernal, e na cidade de Agra. E os maiores eram celebrados no outono, na ocasião do equinócio de outono, em Eleusis e em Atenas. Supões que ocorriam a cada 5 anos. E os mistérios menores se supõe que também tinham essa periodicidade, né? Quinquanual, né? E os rituais eleusianos, né? Eram altamente desenvolvidos e requisitavam um estudo profundo da mitologia grega para que fosse então interpretado à luz esotérica com auxílio das suas chaves secretas, né? Não era possível compreender profundamente esse mistério sem estudar o esoterismo da época. Então, esses mistérios menores eram dedicados à deusa Perséfone, né? E à sua mãe Ceres. Isso tem realmente uma razão importante, pois esse mito de Ceres, que é chamada a mãe dos mistérios, nós vamos ver já já aí o quadro principal do livro de Manly Hall, aonde ele fala exatamente isso. Então, esses mistérios menores foram planejados por, obviamente, por teurgos antigos, seus fundadores, para transmitir uma significação oculta da condição da alma no seu estado natural, não purificada, quando se investia então nos corpos materializados e envoltos na nossa natureza física. A lenda usada nos rituais, né, dos mistérios menores é o do rapto da deusa Perséfone, a filha de Ceres, que era então raptada por Plutão ou Hades, o senhor do submundo. Aqueles que estão acompanhando aí as imagens estão vendo exatamente um quadro representativo dessa ideia, né? A filha de Ceres, Perséfone, sendo raptada por Plutão. Enquanto conta a lenda, né, desses mistérios, que enquanto Perséfone colhia flores em um belo campo, a terra de repente se abriu e o sombrio senhor da morte, montando uma magnífica carruagem, emergiu de suas profundezas sombrias e, a segurando em seus braços, a carregou para o seu palácio subterrâneo, onde então ele a forçou a se transformar na sua rainha. Agora, muitos duvidam que os novatos desses mistérios compreendiam o significado místico desta alegoria, pois a maioria cria que ele simbolizava apenas exclusivamente a sucessão das estações do ano. E é difícil, né, realmente ter informações satisfatórias sobre esses mistérios, pois os candidatos eram realmente ligados por juramentos invioláveis e nunca revelavam seus segredos interiores aos profanos. E no início da cerimônia de iniciação dos mistérios de Eleusis, o candidato se investia, né? Primeiro ele é colocado totalmente nu e depois se investia de peles de animais sacrificados com este efeito, e jurava com pena de morte de selar seus lábios, de jamais divulgar as sagradas verdades que ele estava prestes a receber. Mas através de canais indiretos, no entanto, alguns desses segredos dos mistérios de Eleusis acabaram sendo revelados. E os ensinamentos dados para os neófitos eram, então, transmitidos. E aí, Platão realmente foi quem vazou muito desses mistérios de Eleusis. Mas se nós aqui observarmos o quadro principal que ilustra o livro de Menihau, A Sabedoria Oculta, não é, o Secreto das Idades, ele mostra exatamente um hierofante, que é aquele que conduz o neófito através dos mistérios, e o neófito completamente nu, né? Daqui a pouco nós vamos ver aí outros detalhes, e ele então é conduzido por entre as grutas, e muitas vezes grutas que tinham ainda atividade vulcânica, então os gases e o brilho incandescente da lava fazia com que a iluminação ficasse ainda mais fantástica, representando então a entrada do mundo ou do submundo, onde as almas dos mortos ficam cruzando de um lado para o outro. E mais acima, o que lhe é mostrado, né? Lá estava Hades, ou o rei do submundo ou do inferno, se assim nós quisermos, que mantém então capturada Perséfone, e o seu trono com os símbolos da morte, os crânios, os urubus ou corvos, e principalmente o cérebro, né? O cão com três cabeças que guarda a entrada desse mundo. E Ceres com as duas tochas, as suas mãos, flutua e tenta convencer a Plutão a liberar Perséfone. Essas duas tochas eram a tocha da intuição e a luz da razão, que juntas fazem então essa tentativa de resgatar aquela que se perdeu nos mundos inferiores, capturada pelo Hades. Então, o que significavam essas figuras, né? Significa que a alma do homem, né? Ou do ser humano, do homem e da mulher, muitas vezes chamadas de psique nos mistérios de Eleusis, a alma era simbolizada por Perséfone, a filha de Ceres, que é, a nossa alma é essencialmente de natureza espiritual. Sua verdadeira casa é nos mundos superiores, onde a alma, livre da escravidão da forma material e dos conceitos materiais, vive verdadeiramente. Já o homem, né, a natureza material, de acordo com essa doutrina, é como o corpo do homem, como uma tumba, um verdadeiro atoleiro, uma coisa falsa e impermanente, a fonte de toda dor e sofrimento. Platão descrevia exatamente assim o corpo, como um sepulcro da alma. E por isso ele quis dizer, não só a alma, a forma humana, mas também a grande parte da nossa natureza. Então a melancolia, a depressão dos mistérios menores de Eleusis representavam a agonia da alma espiritual e que não conseguia se expressar perante as ilusões e limitações do ambiente humano. E o cerne do argumento de Eleusis era que o homem não era nem melhor nem mais sábio após a morte do que ele era aqui durante a vida. Então, se ele não se erguesse acima da ignorância durante a sua vida aqui, o homem que então passava pelo portal da morte para a eternidade, ele então vagaria para sempre fazendo os mesmos erros que ele fazia enquanto estava encarnado. Se ele não superasse o desejo das posses materiais aqui ainda na Terra, então ele levaria esse desejo para a vida post-mortem, para o mundo invisível, aonde ele jamais poderia gratificar esses desejos. Então ele permaneceria em sofrimento. E é isso que nós vemos no inferno de Dante, que simbolicamente descreve os sofrimentos daquele que nunca se libertam de suas naturezas inferiores e das suas ânsias, seus hábitos, seus pontos de vista e limitações de suas personalidades, né? Inferiores ou plutônicas, né? Porque o Plutão, na verdade, está dentro aqui de nós, né? Plutão não está lá embaixo no inferno, mas isso é apenas um símbolo daquilo que está dentro de cada ser humano. Então, quem não fizesse nenhum esforço para melhorar a si mesmo, né? Ou seja, cujas almas estão dormentes durante suas vidas físicas, passariam, né, imediatamente no momento da morte ao Hades, onde então se envolvendo naquelas energias, dormiriam através da eternidade como eles dormiram enquanto estavam aqui na matéria. Então, para os filósofos de Eleusis, né, o mundo físico era idêntico à morte no mais amplo sentido da palavra. E o único e verdadeiro nascimento era aquele da alma espiritual do homem que se erguia dentro do ventre da sua natureza carnal. E diziam eles que a alma é então mortificada dentro desse sarcófago do corpo. E essa era uma grande tônica dos mistérios de Eleusis. Era assim como Narciso, que olhava a si mesmo nas águas, né? Que perdeu a vida tentando abraçar um reflexo de si mesmo. Ou seja, o homem, observando o espelho da natureza e aceitando como seu verdadeiro eu a argila absurda que ele vê refletida, ele perde então a oportunidade proporcionada pela vida física para desenvolver o seu ego, o seu eu imortal, que na verdade está dentro de si mesmo. Pois Narciso se apaixonou por esse reflexo, que não é verídico, que é apenas uma imagem, que é isso que nós vemos no corpo físico, material. Então, esse rapto de Perséfone por Plutão, na verdade, significa, é o mesmo simbolismo que nós encontramos na Bíblia, com as personagens femininas do Velho Testamento, né? Desde Eva e quem cai na matéria, quem cai na conversa da serpente é Eva, mas no caso da Bíblia ainda temos um pouquinho de vantagem simbólica, porque a serpente sempre foi também o símbolo dos sábios, né? Ou seja, a serpente com a qual Eva conversou não era o diabo, mas sim era um mestre que lhe informou que se ela não comesse aquela maçã, ela não viria para o mundo e não conseguiria descobrir o que significa o gosto do fruto desta árvore da sabedoria e do conhecimento, que estava proibido para os homens recém-criados por Deus, que são, obviamente, é um símbolo do ser humano que não evoluiu ainda. Mas nós vamos continuar, ouvintes, falando mais características aqui dos mistérios de Eleusis no nosso segundo bloco. Agradecendo muitíssimo aí a grande audiência daqueles que estão me acompanhando no áudio da rádio, estão também me acompanhando no vídeo. Muitíssimo obrigado pela audiência. Vamos ao intervalo com o convite da Levi para vocês se associarem aqui ao nosso trabalho. Nós precisamos do seu patrocínio para que esta iniciativa e outras tenham condições de permanecer no ar, ouvintes. Vamos ao intervalo e voltaremos já já. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando ao vivo com vocês com o programa Lux Esotérica de hoje, que está falando dos mistérios de Eleusis, e sempre agradecendo o prestígio, o patrocínio dos nossos associados da Lever, que hoje vai crescer aí com a sua participação, vai se associar conosco, se não agora no final do mês de março, pelo menos aí no começo do mês de abril. Precisamos do seu apoio para continuar levando essa mensagem, esta tocha aí da luz oculta, esotérica, para aqueles que estão buscando na internet, que acham aqui na Lever um porto seguro para suas pesquisas. E quando você se associa, você leva para casa um verdadeiro tesouro. São mais de 300 conferências que estão lá no site da Lever. Então, ouvintes, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos dentro dessa nossa busca aqui pela compreensão das ciências e tradições ocultas. Nós estamos falando hoje dos mistérios de Eleusis, que vocês já puderam perceber o quão belo eram os princípios que eram apresentados dentro desse simbolismo desses mistérios iniciáticos. E muitos dos detalhes desses mistérios de Eleusis, eles ainda são mantidos até hoje nas escolas de mistério que estão vigentes no mundo, né? A grande diferença é que nos mistérios de Eleusis se reconheciam na figura das deusas, né? O grande papel da energia feminina, da energia espiritual, da maternidade como aquela que que conduz o neófito para a sua transformação. Pois a mulher, ouvintes e espectadores, ela é o símbolo da alma, da psique humana, que também é comparada com a água, né? Daí, por exemplo, vem o nome Maria, né? Que simboliza a água que pode tanto se envolver com a materialidade e ficar barrosa, ficar suja, mas a água, mesmo ela estando suja, pelos processos apropriados, ela pode ser purificada, ela pode ser sublimada, ela pode ser limpa. E a alma também tem essa propriedade, ou seja, A alma pode se prender na matéria e ficar cega realmente para a sua origem espiritual, ou ela pode se voltar para cima e pode realmente alcançar os mais altos propósitos e finalidades da consciência humana. Então, acompanhar a evolução das personagens femininas na Bíblia, né? Começando com os judeus, não era nem com Eva, era antes. Havia outras mulheres para a tradição judaica, mas para nós que temos a tradição cristã, tudo começa com Eva, que foi formada da costela de Adão, ou seja, a psique, ela nasce da experiência que vem da matéria. Então, Adão representa o homem de barro, é o homem vermelho, enquanto que Eva é formada da costela. O que que é a costela? É a estrutura que envolve o coração, que é o símbolo da alma, aquela que contém dentro de si a chispa divina. Se não fosse a alma, não haveria ligação entre o mais elevado dentro de nós, que é a chispa divina, e o ser da matéria. Ou seja, o ser humano é o ser mais complexo da criação sobre esse planeta, porque ele é um anjo divino que está montado sobre um animal da mais complicada espécie, que nós sabemos muito bem do que, infelizmente, o ser humano é capaz de fazer de ruim e de mal. E o que liga esse anjo com esse animal é a nossa mente, é a nossa consciência, é a nossa alma, que é simbolizada então pelas figuras femininas, pelas deusas, pelas santas, como foi a mãe de Jesus, Maria, que tem exatamente esse nome para guardar esse simbolismo, ou como a mãe de Buda, como a mãe de Krishna, que também tinham esse mesmíssimo simbolismo. Então, um iniciado dos mistérios de Eleusis uma vez disse que nós somos governados pelos mortos. E dá a impressão que é isso mesmo, até hoje parece que é a mesma coisa. Apenas aqueles familiarizados com os conceitos da escola de mistério de Eleusis poderiam compreender essa afirmação. Isso significava que a maioria das pessoas não é governada, não só externamente, mas principalmente internamente, por seus espíritos vivos, mas sim pelo seu aspecto animal, né? Daí morto, que eram o sentido externo, os sentidos externos das suas personalidades. A transmigração e a reencarnação eram ensinadas também nos mistérios de Eleusis, mas de uma forma um tanto incomum, pois o mito que eles diziam, informavam aos neófitos dos mistérios, era que à meia-noite os mundos invisíveis estavam então mais próximos da esfera terrestre, e que as almas entravam na existência material e durante essas horas de proximidade, que tinha o seu máximo de proximidade à meia-noite. Por isso mesmo, os mistérios de Eleusis tinham as suas cerimônias realizadas normalmente à meia-noite. E muitos desses espíritos não conseguiam despertar suas naturezas mais elevadas durante a vida na Terra, e agora flutuavam ao redor dos mundos invisíveis para dormir, rodeados por uma escuridão de seu próprio, que elas mesmas criaram, ocasionando então que deslizasse através dos mundos nesta hora da meia-noite, assumindo então as formas das várias criaturas. Ou seja, você acreditava que a meia-noite era o momento que as almas passavam do mundo espiritual para o mundo material. E dentro dos simbolismos desses mistérios de Eleusis, onde as deusas tinham uma suprema importância, também era muito cultuado o sentido místico. Então, os místicos de Eleusis, né, e o próprio termo místico, nós vamos ver, tem a ver com esses mistérios. Os místicos de Eleusis também falavam do tema aqui que nós abordamos na última segunda-feira, né? Falavam sobre o mal que é o suicídio, explicando que havia um profundo mistério em relação a este crime e que eles não poderiam falar a respeito. Mas eles avisavam, né, aos seus discípulos que uma grande tristeza adivinha para aqueles que tiravam as suas próprias vidas. E muito disso, essas doutrinas esotéricas eram passadas aos novatos nos seus mistérios menores. Já muitos outros graus também existiam nas explicações, tratando com as misérias daqueles que não conseguiam fazer o melhor uso das oportunidades filosóficas. Então, tudo isso também era demonstrado pelas câmeras iniciáticas, que eram subterrâneas, e esses que não conseguiam fazer progresso se demonstrava pelos sofrimentos, né, que os perrengues ali que os iniciados passavam, que simbolizavam os horrores do inferno, do Hades, que eram retratados naqueles rituais iniciáticos. Pois dentro dessas simbolizações, dessas representações, depois de passar com sucesso pelas vias tortuosas, com seus testes e perigos, o candidato recebia então o título honorário de Mistés. Né? Isto significava que aquele que viu através do véu tinha então ultrapassado uma visão nebulosa, né? Então ele era um místico. Então esse símbolo, que essa palavra moderna que nós dizemos que o indivíduo é místico, né, que é uma referência para um buscador da verdade dentro dos ditames do seu próprio coração ou da sua própria fé, provavelmente se deriva dessa palavra mistés, né, que é a fé, a crença na realidade das coisas invisíveis ou veladas, né? E os mistérios maiores que aconteciam 5 anos após, né, os mistérios menores, nos mistérios maiores o candidato era admitido apenas após ter passado por grandes provações e por grandes testes. E ali se falava sobre então Ceres, que era a mãe de Perséfone, e a representavam como vagando pelo mundo em busca da sua filha sequestrada, né? E aí se fazia jus, né, ao conhecimento, que era muito prático, de que esse mistério na verdade se referia às as estações do ano, né? E finalmente se informava ao discípulo que Ceres finalmente encontrava Perséfone não muito longe de Eleusis, e se recomendava por isso aos agricultores para que cultivassem milho, que era sagrado então para Ceres. E ela era também a fundadora desses mistérios. Então, finalmente, se dizia que ela apareceu diante de Plutão, o deus das almas dos mortos, e declarou-se aos seus motivos, e Plutão permitiu, então, que Perséfone retornasse à sua casa. Primeiro, ele recusou, porque Perséfone havia comido a romã, que era tida como o fruto da mortalidade. E por último, então, eles fizeram um acordo que se comprometendo e concordando em permitir a Perséfone que ela vivesse no mundo superior a metade do ano, e ela ficaria a outra metade vivendo na escuridão do Hades, fazendo então assim um ciclo. Então, os iniciados acreditavam que isso simbolizava as estações do ano. Então, os gregos acreditavam que Perséfone era uma manifestação da energia solar, né? Era uma outra interpretação, que nos meses de inverno vivia sobre a Terra com Plutão, mas no verão voltava novamente a ser a deusa da produtividade. E se dizia nessas lendas também que Perséfone amava as flores e que todos os anos ela saía dos reinos inferiores para então fazer frutificar e vivificar as flores e as plantas do mundo. Então, os profanos e os leigos tinham suas próprias opiniões sobre esses assuntos, e as verdades sobre essas alegorias permaneciam em segurança, escondidas pelos sacerdotes, que junto com seus iniciados reconheciam a sublimidade dessas parábolas, que eram obviamente altamente filosóficas e religiosas, né? Então, Thomas Taylor, que é citado aqui por Manly Hall, dizia que os mistérios maiores, né, de Eleusis, que eram muito obscuros, né, na verdade indicavam visões místicas e esplêndidas, a felicidade da alma que daqui em diante se livrava, purificara da profanação da natureza material e que se elevava então para a superioridade da visão espiritual e da compreensão intelectual. E tudo isso era realmente o processo todo do desenvolvimento desses mistérios, mas sempre relembrando aquilo que é fundamental, ou seja, e que é realmente muito parecido com os mistérios como eles são até os dias de hoje, ou seja, a presença dos iniciadores, né, e dos padrinhos que trazem então a energia para renovar o conhecimento do indivíduo, sem o qual não pode haver iniciação, pois é um sistema que é a transmissão de mestre para discípulo, e as chamadas peregrinações, né? Aquilo que existe até hoje nas viagens simbólicas da maçonaria também acontecia nesses mistérios de Eleusis, só que eram realmente bastante mais puxados, né? Porque, na verdade, não era uma pessoa que era iniciada, mas sim era um conjunto muito grande. Se dizia que numa determinada ocasião, cerca de 100 mil pessoas conjuntamente participaram da peregrinação pelo submundo nos mistérios menores, e todos nus, e eram apresentados então a escuridão, a luzes estremulantes, a ruídos, a sons assustadores, e todos então peregrinavam pela escuridão, sabendo que ali isso representava o que esperava o indivíduo na vida após a morte. E depois de caminhar por um longo percurso nessa escuridão, e com luzes que apagavam e acendiam, e sons aterrorizantes, finalmente o indivíduo chegava aonde estava o iniciador, e ali então recebiam a luz, ou seja, não só viam a luz, como recebiam instruções de como se portar para que a vida após a morte não fosse daquela forma. E assim se constituía a iniciação nesses mistérios, né? E tudo isso tem muito a ver realmente com a estrutura dos mistérios egípcios, né? Ou seja, no Egito se fazia também, se bem que de uma maneira mais, digamos assim, mais personalizada, né? Normalmente o indivíduo era iniciado sozinho, né? Quando muito com um pequeno grupo de pessoas, ao contrário dos mistérios de Eleusis, que eram coletivos, né? E outra característica diferente é que mulheres e crianças também eram admitidos, né, nos mistérios eleusinos. E muitos, obviamente, né, não estavam preparados para receber essas doutrinas místicas, mas isso tinha uma grande influência na sociedade, pois se pregava a moralidade de que a vida nesse mundo deveria ser levada de forma justa, honesta, e jamais se entregando às paixões da carne. E então esses conceitos mais esotéricos estavam por trás realmente da moral pública. E o que se diz é que Sócrates se recusou a ser iniciado nos mistérios de Eleusis, pois ele já conhecia os seus princípios, mesmo sem ser um membro da ordem, e que se ele fosse um iniciado, isso iria então selar, né, a sua pena, a sua língua. Ele não poderia nem falar nem escrever a esse respeito. E esses mistérios se baseavam em verdades supremas, né, e eternas, que é atestado pela veneração com que se nós vemos, né, que escrevem sobre os mistérios aqueles que foram iniciados neles, como Píndaro, como Platão, como Cícero, como Epicteto, que sempre falaram com extrema admiração dos mistérios, e como se sentiram felizes depois de cruzar o negrume da noite ao ouvir a voz e ver a luz que vinha do Hierofante, proclamando então a sabedoria oculta. E nos dias de hoje, de certa forma, nós vemos que esses mistérios ainda são realizados por ordens como a maçonaria, como a Rosa Cruz, como outras organizações que tentam passar para o ser humano algo do conhecimento do que virá a ser a vida após a morte. pois infelizmente o ser humano vive numa intensa ignorância e a morte, na verdade, é o outro lado da vida. Se nós não soubermos nada sobre a vida após a morte, a novidade que vai ser para a maioria quando lá chegar, realmente pode vir a ser muito dolorosa, porque o estado da nossa vida após a morte depende fundamentalmente de como nós nos portamos aqui enquanto estamos encarnados. E obviamente que os iniciados tinham informações de que a vida realmente iria continuar após a morte. Pois se nós ou muitas pessoas acreditassem que realmente não há nada após a morte, então não haveria razão nenhuma para nós obedecermos às leis e à ética ou à moral. As pessoas estariam por aí cometendo apenas desatino e vivendo apenas para satisfazer a sua luxúria, os seus prazeres, e não se importariam com as outras pessoas. Nós vemos que 99% da humanidade é composta de pessoas realmente respeitadoras e vivem realmente como seres humanos. E não devemos nos confundir aí pelo que acontece, pelo que mostra a mídia, e dá a impressão que nós vivemos já no meio do inferno. E não devemos jamais sucumbir a essa falsa impressão, porque as pessoas sabem, ouvintes, elas sentem dentro de si que a vida é um grande contínuo, há uma continuidade infinita da vida, e que qualquer coisa que nós desrespeitarmos, né, ao nosso próximo ou a nós mesmos, nós estaremos desrespeitando não só a nós, ao nosso semelhante, e karmicamente isso retornará para nós. Então a maior parte das pessoas já inconscientemente sabe que tudo o que nós fizermos aqui terá reflexo nas nossas vidas posteriores, e os iniciados têm uma certeza ainda maior, porque receberam informações mais objetivas a esse respeito. E vamos continuar falando disso nos nossos próximos programas. No nosso próximo programa nós vamos falar sobre os mistérios órficos, né, que eram uma outra vertente dos mistérios na Grécia. Então, para esse programa e outros, vocês estão todos convidados, ouvintes. Pelo avançado da hora, está terminando a nossa edição de hoje do programa Lux Esotérico, mas que só vai terminar com a nossa última vibração, para a qual eu convido todos vocês. Vamos, ouvintes, meditar conjuntamente para, uma vez mais, finalizar esse trabalho assim como ele se iniciou, de uma forma espiritual. Eu convoco a todos vocês, vamos cerrar os nossos olhos e volver a nossa atenção para o nosso eu interno, sentindo o batimento cardíaco. Com o poder da nossa mente, vamos focalizar a nossa visão para a chispa divina que habita os nossos corações. Sintamos o seu brilho, visualizemos a sua irradiação se expandindo por todo o nosso corpo, iluminando toda a nossa natureza, harmonizando, curando. Que essa luz se propague ainda mais para além do nosso corpo, iluminando ao nosso redor e o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Nesse momento solene, ouvintes, que invocamos a divindade dentro do nosso coração, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa luz brilhe cada vez mais no coração de todos vocês. Esta é a verdadeira Lux Esotérica, a luz oculta que dá nome a esse programa, e é ela que nós verdadeiramente cultuamos, pois ela já está dentro de cada um de nós e cabe a cada um fazê-la brilhar mais intensamente dentro de nosso ser e exteriormente nas nossas vidas. Muitíssimo obrigado pelo prestígio, pela audiência, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes, associados da Levir, aqueles que estão nos acompanhando aí pela primeira vez, e a todos vocês que estão me acompanhando nas gravações. Muitíssimo obrigado a todos, desejo uma boa noite, um bom descanso e aguardo vocês nas próximas edições desse programa. Reflitam sobre tudo que nós falamos aqui no programa de hoje e com certeza vamos estar aqui de volta trazendo mais informações interessantes para vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.